sentinela. E o coração cansou de apanhar. É que bateu saudades da gente, né? E aí veio correndo me amar. Depois que perdeu, aí percebeu sou eu. Que aquele calor, que aquele amor, só eu que te dou. E um beijo de graça, nem um abraço encaixa igual nós encaixou. É porque eu ainda sou teu amor. Que aquele calor, que aquele amor.